falar de tristeza, o meu tempo não dá. Meu tempo não dá. Tenho prazeres na vida para aproveitar. Sei que o amor oferece tanta coisa boa. Eu não vou me preocupar com uma coisinha à toa. Sei que o amor oferece tanta coisa boa. Eu não vou me preocupar com uma coisinha à toa. Se a mulher foi embora é que o amor acabou. O amor acabou. Se eu perdi um amigo, um outro ganhou. Hoje estou cheio de vida. Amanhã também posso morrer. Hoje dou um beijo novo. Amanhã também posso esquecer. Se o passado foi ontem, e amanhã o futuro virá. Se eu for falar de tristeza, o meu tempo não dá, não dá. Se o passado foi ontem, amanhã o futuro virá. Se eu for falar de tristeza, o meu tempo não dá. Se eu for falar, se eu for falar de tristeza, o meu tempo não dá. Meu tempo não dá. Tenho prazeres na vida para aproveitar. Sei que o amor oferece tanta coisa boa, boa, boa. Não vou me preocupar com uma coisinha à toa. Sei que o amor oferece tanta coisa boa. Eu não vou me preocupar com uma coisinha à toa. Se a mulher foi embora é que o amor acabou. O amor acabou. Se eu perdi um amigo, um outro ganhou. Se hoje estou cheio de vida, amanhã também posso morrer. Se hoje dou um beijo novo, amanhã também posso esquecer. Se o passado foi ontem, amanhã o futuro virá. Se eu for falar de tristeza, meu tempo não dá, não dá. Se o passado foi ontem, amanhã o futuro virá. Se eu for falar de tristeza, meu tempo não dá.